Radar. São 11 horas. Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Às 23, já o disse Nuno Reis. Para a frente. Viriado. 25. Daqui às 23. Até à 1 da manhã. Uma nova emissão de António Sérgio para a antena Radar. Little bit of Viriato 25, Iron and Wine ao vivo para Smokestack Lightning, a edição de segunda e um pouquinho também de terça-feira na noite da Radar 23, uma para Viriato 25. Estreia-se hoje uma outra rubrica, como tínhamos prometido, Boomerang ou o Boomerang mais tarde. Voltamos a ter terlinhas, mas isso às 23h45 com Ana Cristina Ferrão. Iron and Wine. Clap your hands, say yeah. Dogging cold like all the seasons. Things are not as you would have them. I'm no man and you're no I hope to see you sometime. Though our past will never end again, I hope you notice I'm no hare and you're no tortoise. And I'm touched by the same.

50 Foot Wave, recuperação, perdemos-lhe o rastro, foi o tema Petal, álbum da semana, esta semana bem entendido, na Radar. Imaginem do que eles foram lembrar: Stereolab, Emperor, Tomato, Ketchup. Dentro 23.01 de segunda a sábado na Radar 97.8 MHz, no que diz respeito à radiodifusão, também online em radarlisboa.fm. tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco, 23h45, regresso da Ana Cristina Ferrão com a segunda semana de Tira-Linhas, uma outra rubrica apresta-se para estrear, provavelmente já na semana que vem, também com a sua assinatura, é o desfiar dos tais enigmas na Radar. Thump para White Stripes, Cat Shell Blues e um saltinho lá mais atrás para 300 Miles Per Hour, Torrential Out, Poor Blues. getting hard on myself. Sitting in my easy chair. Well, there's three people in the mirror, and I'm wondering which one of them I should choose. Well, I can't keep from laughing, spitting out these 300 miles per hour alcohol blues. All kinds of red-headed women, and I ain't supposed to care. And it's that color which never fails to turn me blue. So I just follow it and hold on to it and use it to scare the hell out of you. Feliz Natal. The spiders in your room, but there always will be. There's people to be fooled, and there always has been. Hold out your hand, hold out your hand, I will carry you. Hold out your hand, hold out your hand, come back to me. Come back to me. With your back to the wall, you've got one place to fall. Sometimes it's all better unknown. Every little piece pulls in its own direction. Please, love, don't be scared, it's just your own reflection. Hold out your hand, hold out your hand, I will carry you. Hold out your hand, hold out your hand, come back to me. Come back. E a uma da manhã do dia seguinte, antena Radar 97.8 MHz, online radarlisboa.fm, Viriato 25, toda a comunicação para blogradar.blogspot.com ou então para o e-mail net@radarlisboa.fm. É a pontinha final do álbum Ananda as a Start, a votos para os grandes de 2007 aqui na Radar. Enquanto roda por aqui durante as outras horas de Racing Rats, deixamos a pontinha final de Spiders e Well Worn Hand. Just what are we all supposed to do? I won't let them get to you. I don't wanna go out on my own. the night like I used to before. Take my well-worn hand. Let's lock ourselves away. We'll never ever step outside. We'll curl up in a ball and hide. I don't wanna go out on my own anymore. I can't face the night like I used to before. I don't wanna go out on my own anymore. I can't face the night like I used to before. I'm so sorry for the things that they've done. I'm so sorry about what we've all become. Editors, An End as a Start, dois títulos, os que encerram o álbum, exatamente, Spiders e Well-Worn Hand. O Tira-Linhas de hoje está a ser preparado com a fã numa cabine de apoio ao lado da radar. Não está pronto ainda. É bem provável, portanto, que hoje não consigamos cumprir o horário das 23h45 que tentámos tornar habitual a semana passada. Notícias daqui a pouco. Radiohead, Reckoner. RadarLisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. Exposição de Solidariedade e Venda. Representações. Com obras dos alunos e professores da Universidade de Belas Artes de Lisboa. De 6 a 23 de dezembro. Fábrica de Braço de Prata. Informações através do 218-686-105. Apoio Radar. Radar 97.8 MHz, emissão também online, como temos repetido, 23, uma de segunda a sexta, com Viriato 25, nova emissão de António Sérgio. O Tirlinhas está ligeiramente atrasado, não vamos cumprir o 23 e 45 prometido. Avizinham-se as outras rubricas ao longo das próximas semanas de dezembro. A outra de Ana Cristina Ferrão será um enigma no radar, a começar muito provavelmente para a semana. Nós temos ainda na ponta da língua, fica para mais tarde. Hoje, mas já na segunda hora, não sabemos bem se cerca da meia-noite e um quarto ou meia-noite e vinte. Vamos ver como sentimos isso. Estreia o bumerangue e aqui fica a cabeça para experimentarmos como resulta no ar o indicativo bem entendido. Vai e vem, folgam os espíritos. 5, noite dentro, Antena Radar, a caminharmos para a meia-noite. Uma outra faceta de que não tínhamos dado ainda reflexo das sonoridades possíveis por aqui e por todo lado na Radar, bem entendido. A orquestra Was Forever Is a Long, Long Time. Está visto que o Tirelinhas esta semana vai repetir praticamente o horário da emissão de estreia na passada segunda-feira, foi depois da meia-noite, deve ser isso que vai suceder. Está no forno, praticamente a sair. Mulato Astakte, do Best Of, de Ethiopian. Thank you. Radar, a alternativa. Som a jeito de separador, se bem que o autor não mereça, Paul Hartnell, do álbum The Ideal Condition. Vamos ouvi-lo com calma numa outra noite. Feriado 25 na Radar, a caminho da meia-noite. Tirolinhas para a segunda hora de hoje, contrariamente ao que esperávamos. Teste para qualquer músico é ao vivo. Palco Radar, de segunda a sexta-feira em 97.8, selecionamos momentos únicos captados pela Radar em todo o planeta. Palco Radar, música sem rede em 97.8. Radar, é meia-noite. E é tempo de viriato. 25. Desde as 23 de ontem até à 1 de hoje, de segunda a sexta, antena Radar, online em radarlisboa.fm. Esperamos por um tirolinhas quentinho a sair do forno. Estaremos hoje mais lá para a frente. Outra rubrica, feriado 25 na Radar, o Boomerang. E mal ficaríamos se tivéssemos usado apenas aquele Four Silence de Paul Hartnell como pequeno engenho para chegarmos à hora certa, à meia-noite. Aqui fica, faz parte de um álbum que nos visitará constantemente, The Ideal Condition, Paul Hartnell.

where we're going with. Leave this place and praticamente entramos na última meia hora da dupla edição de hoje, dupla hora, bem entendido. Antena Radar Online, Radar Lisboa.fm. O Viriato 25 com dois temas recuperados do álbum Garden Run, os Calexico Não Tarda, Boomerang, estreia de mais uma rubrica nova por aqui neste espaço, Viriato 25. I'm just a normal boy that Blue October. Overboard, my ship would leave the country, but I'd rather swim ashore. Without a life that's sadly stuck again, wish I was much more masculine. Maybe then I could learn to swim like 18 miles away. Now floating up and down, I spin colliding into sound. Like whales beneath me diving down, I'm sinking to the bottom of my everything that freaks me out. The lighthouse gleam has just run out. I'm cold as cold can be. Be. Some junk would do just fine. The jetsam sunk, I'm left behind. I'm treading for my life, believe me. How can I keep up this breathing? Not knowing how to think, I scream aloud, begin to sink. My legs and arms are broken down, with envy for the solid ground. I'm reaching for the life within me. How can one man stop his ending? I thought of just your face, relaxed and floated into space. What I had done, like jumping from the bow, yeah, just to prove that I knew how, yeah. It's midnight's late reminder of the loss of her, the one I love. My will to quickly end it all, set front row in my need to fall. Into the ocean, end it all, into the ocean, end it all, into the ocean, end it all, into the ocean, end it all. Over into the ocean. I thought of just your face. Hoje foi ver sem exemplo o Tirolinhas saiu fora de horas. Vamos tentar mantê-lo e cumprir um horário mais cedo para aproveitar o vosso horário também, sobretudo o horário de contenção de quem se precisa. precisa de deitar mais cedo. E, portanto, amanhã voltaremos ao horário 23h45 para o Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão, que se presta também, desculpem, que se presta também a estrear muito em breve uma outra rubrica, um enigma na Radar, que irá chamar muito claramente a vossa participação. Keep this frequency clear! A alternativa. Entretanto, a outra rubrica que falta estrear esta semana, naturalmente, é... Boomerang. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Get in the honey, and you don't go killing all of me. Enquanto vai, vai, folgam os espíritos. Foi uma das saídas possíveis. Muito em breve, se nos ocorrer melhor, o jingle ou a cabeça muda. Primeiro assunto sonoro para Joe Strummer and the Mescaleros, Global A Go Go. A sua primeira aventura a solo e com grupo. Grupo que ele amava profundamente. Músico que muita gente amava também profundamente. Johnny... Aliás, Joe Strummer e não Johnny, já desaparecido. O título inicial foi Johnny Appleseed. Um saltinho para Global, A Go Go. E logo a seguir, Bendy Baggy. É o Boomerang. Habitus é mais uma companhia na noite de Virgado 25 aqui na Radar. Well, service bulletin. Tuna's going out to Marconi, to all corners of the globe. There ain't no hut in the Serengeti where my wavelengths do not probe. Rock Saturn, we sure hope a DJ is on board. For some anti-gravity mixing, with two dumb plates of Uroy. Roll out! Straight down the rock and roll away. Inserção da rubrica Boomerang por aqui no Viriato 25 da Radar. Como já entenderam, são em boa parte recuperações. Às vezes lá estamos nós com o efeito de surpresa. Neste caso, o álbum de 2001, Global A-Go-Go, de Joe Strummer and the Mescaleros, Bindi Baggy. Tango, meaning out radio, just gotta go. Ponto final da edição segunda terça, desde as 23 de ontem, escassos 10 minutos, não, sim, 10 minutos para chegarmos à 1 da manhã. É a estreia da rubrica Boomerang, enquanto vai, vem, fogam os espíritos, até a melhor solução de assinatura. Hoje a recuperação de Joe Strummer and the Mescaleros, álbum Global A Go Go. Temas Johnny Appleseed, Global A Go Go, Biddy Baggy, e não queríamos deixar ou abandonar este disco sem recordar que já em 2001 Joe Strummer adivinhava as dores de cabeça que o Sport Lisboa e Benfica havia de ter, e dedicou um tema a esta banda, aliás a esta equipa ucraniana, exatamente eles, o Shakhtar Donetsk. My friend, got off a train in Shadwell, disappeared without trace. We said you'll get there in the end, if you really wanna go, alive or dead, my friend. Well, you can live it, didn't you know? Long as the money's good, you're in. Johnny Appleseed, Global Go Go, Bindi Baggy, finalmente Shakhtar Donetsk, o álbum de 2001, Global Go Go, uma aventura a solo de Joe Strummer com os seus mescaleiros enquanto durou. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Edição online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Mesmo o final por hoje. Auf einer Brücke ziemlich hoch. Prometemos voltar amanhã logo às 23. Arme auf. Rosenrot. Não se admirem. Noch die Menschen Rammstein. Gleich zu auf. Sonhos. Auch ich lass mir das nicht. Cor-de-rosa e púrpura. Das will ich aus der Nähe. Stay out of trouble. Ich stell mich in die erste Reihe und schreie. Zu Radar.